3858, sem contato com o Centro Recife, chame Centro em 12685, alterno 2545. 2745, grava. Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, gente, complete aproximação, chame Torre 118, decimal 95. Charlie Hotel, obrigado, senhor. Boa. Duna 313 para Bravo, boa noite. 313, Duna 2000 pés, ajuste no 020. Duna 2000, 1020, certo? Charlie Hotel. Gente, reporte na curta final da 10. Hotel. Chané 6310, passa nível 140, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Ok, 2685 e 2545, uma boa noite. Boa. Charlie Hotel, está autorizado. Tocar remetendo 0, vento no 8, 0 graus, com 10 nós. Charlie Hotel. Dr. Telto arremeteu aos 47, confirma intenções? Eu achei o modifica e prossegue para 1-7, com pouso final. Curva esquerda, prossegue para o final da 1-7, reporte na curva. Charlie Hotel. Sol Lagoon 1096, para chegar em funcionamento do 01. Portão 9, chame pronto para iniciar o táxi do 1096. Agora para o táxi do 09. Meme 33, livre elétrico, reporte estabilizado. Livre elétrico, não estabilizado, não sei. Charlie Hotel, tô em contato visual, tem livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus com 11 nós. Charlie Hotel. Sol Lagoon 1096 para o táxi, já vez 173, 3h40, autonomia, trânsito também. Táxi autorizado, Lagoon 1096, táxi de Apache, Índia, posicionado 1-0, chame tua frequência em 1 no 8 decimal 95, ajuste o altímetro no 020. Poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? DOB de 173, 3h40, autonomia, trânsito São Luís, prossegue de Pátio e Índia. Era 189.09. Vitor Charlie Hotel no solo 51, prossegue pátio. Já vai, né? Vai estacionar a frequência livre até a próxima. Até um bom trabalho. Tu também. Torre Salvador, voo 9096, se aproxima da Pantera também. 096, boa noite, autorizado, alinhado, tráfico no 0, vento 180 graus, 180, sul, com 12 nós, uma dúzia de nós, decolagem autorizada, 1020 no ativo. Autorizado, linha decolada 10, 1020 no ajuste, voo 1096. Azul 4298, é o controle Salvador, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1020, vou 21. 1020, acione voando Duna. Afirmativo, Duna 2000 pés. 2000, 1020, Duna, 4298. 6313, estabilizando? Sim. Afirmativo, pé de aproximação, chame torre 1895. 1895, posso? Boa. Salvador, minha 3 no 3, canal 10, baixando até o visual. Boa noite, Oxenai, minha 3 no 3, tráfego avistado, baixar travado, vento 180 graus. 129, ajuste no 020, ajuste altinho, pouso autorizado, pista no 0. 20, pouso 1-0, minha 3 no 3. Decolado 56, chama o controle de frequência 120 decimal 8 por 10. 208, boa. Controle Salvador, é o 1096. 1096, contato radar, subo para o nível 370, direto ao Cogbu. 370 direto Cogmo, 1096. Gol 1096, restrito a nível 350, solicitado pelo centro. 350 restrito, 1096. Salvador, boa noite, 2782, tem informação Gol. Azul 2782, é só identificação, mantém nível 1970, ajuste em Salvador 1020. Está voando, está para desejar manter o perfil da chegada. Nossa, você que está, você que é, foi Duna, desça para 3000 pés. Ok, Duna 3000 pés, Azul 2782, muito obrigado. Pega um pouco. 2613, levou na foto agora. Continua 613, boa noite, pousou, livrou, táxi autorizado. Alfa, Juliette, bate 1 no portão 4. Alfa, Juliette, para o 4, 613. Aqui, 1096, chame centro Recife, 12545, 2085. 2545, 2085, não, 09. 04298, livre elétrico, reporte estabilizado. Estabilizado, ele estará estabilizado, 04298. Tan 3815 para. Está aguardando para a cota Guarulhos. 3815, autorizado. Salvador para Guarulhos, nível de voo 340, 340, rota via Pesolo no zero após Taubaté. Decolando pistão no zero, mantenha a reta secular até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita. Compre o perfil de subida da El Leda após Leda, direto à posição Motiva. Controle em frequência 120.8, transponder 5454. Autorizado 340, via Brasilu 10, até Taubaté, circulando a 10. Compre o perfil da El Leda Motiva. O controle é 120.8. Transponte 5454, TAN 3, 8, 9. Correto, portão 3, champanhe para o espectro, né? Reportará para puxa acionar no 3, TAN 3, 8, 9, 5. Do 2782, livre LS, reporte estabilizado, aguarde descida 2 no pé. Livre LS, reportado estabilizado, aguarde 2782. Controle Salvador, boa noite, TAN 3305 passando, nível de voo 190 para o 150, informação aqui, Bravo. TAN 3305, controle Salvador, acione identificação, vista via chegada a Mare, nível 050, ajuste 1020. 09 Just, desce via chegada Mari para 5.000 pés, TAN 3305. 3, ou TAN 3895. Autorizado para o chevexionamento, portão 03, chame para o táxi, TAN 3895. Autorizado, puxe, chevexionamento, TAN 3895, repousar a táxi. Abrisou azul 4298. 74298, complete aproximação, chame torre 118, decimal 9. 1895, azul 4298. E 2782, desça para 2.000 pés, ajuste 1020. 2.000, 1020, azul 2782. 8 livre pouso no 0, vento no 80 graus, 11.9. Repouso na 10, azul 4298. estabilizando a LS da Nozero Azul 2782. Gente, Azul 2782, com frente de aproximação, chame torre no noite, decimal 95. Azul 895, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782. 2782, com frente de aproximação, aguardando autorização de pouso. 1980, controle Salvador, sua identificação. Você para 4.000 pés, do ajuste 1020, chegada bom. 4.000 pés, 1020, chegada bom, 2980. Autorizada direita, via Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 1-0, mantenha a posição, chame toda a frequência 1, 1-8, decimal 95, ajuste de altímetro, 1020, tenha boa viagem. Autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 e Alfa, chama a torre. Não, não, não, não, 95. Quando pronto, 1020, 0020, 3, 8, 9. 2782, tem livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus, com 12 nós. 7, livre pouso no 0, azul 2782. 4298, táxi autorizado Alfa, Juliet, Pátio 1, portão 01. Alfa, Juliet, Pátio 1, portão 01, azul 4298. Receber para 2.000 pés, KNH 1020 autorizado, final INS X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizando o localizador. Afirmativo, descendo para 2.000 com 1.020, autorizado INS X-Ray, reportará estabilizado, 3305. Ponto de espera da 1-0, pronto, visual com tráfego na curta final. Da 3895, após o pouso da Terra, ali mantém pista 1-0. Observando a terra em que pousa, ali mantém pista no zero, tá? 2, no solo 05, livre direito no 209. Na direita, 209. Avião 3815, 180 graus, 112 nós. Pista livre, decolagem autorizada. Sente livre, decolagem, pista 10, 3815. 4, Lima, parte 3. Controle Salvador, TAM 3815. 3815, contato radar, suba via saída da EL para o nível 340. Se sobe via saída da EL para o nível 340, TAM 3815. O 3305 chama a torre Salvador em 118 decimal 95. 18 decimal 95, 3305. 9810, pode pelo, prossiga via chegada a ponto para 2000 pés. Autorizado final, ILS X-Ray, pista 110. Prossegue pelo, autorizado ILS, pista 110, 9810. Estabilizado no ILS. 3305, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 12 graus, ajuste no 020. Autorizado o pouso, 3305, confirme 180 com 12. O torre, confirma o vento para o TAM 3305. Afirmativo, 180 graus, 12 nós. Afirmativo, 180 graus, 180 com 12, obrigado. Coxa 6313. Coxa 6313, quanto cópia, Guarulhos? Avião. Coxa 6313, autorizado Guarulhos. 3.0, presumo 1.0. Decola pista 1.0, primeira curva direita. Zael, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208. Transponde 5464. 360, autorizado Guarulhos, apresolou 1-10, 1-0. Decola 10, curva direita, é a Leda Motiva, controle 208, transponde 5464. Controle 305 aos 23, direita 121, décimo 9. Direita 121, 93, 305. Pista 98, 90, estabilizado, localizador, pista 90. Pista 98, 90, chama a torre Salvador 118, décimo 95. Torre 295, certo. Cast, portão 05. Alfa Juliette confirmando 05, portão. Portão 05. É. Ajuste 180 graus, 149. 180 no 4500, autorizado pouso, 98, 190. Chama dentro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Cliente, está 3815. Controle Salvador, gol para o 245, passando 200 para o 160, reformação alfa, agora aí. Boa noite, 1246, acione a identificação de sua via. Chegada a bomba para 2000 pés, o Senegal no 020. Gente, daqui a 2000, via bomba, Senegal 1020, gol 1246. No zero, no solo aos 27, libera a direita, alfa e quilo, Partiu 3, a infra-aero não informou posição, pode permanecer nessa frequência. Permanecer nessa frequência, alfa e quilo na direita, 198, 190. Ok, a posição é a 7 do pátio 3, tá ligado? 7, pátio 3, 198, 190, mate a frequência. Azul 4235, acione a identificação, dessa via chegada bom para 4.000 pés, o Kennedy Down 020. Seguinte via bom e 4.000 pés, 020, Azul 4235. controle voo 1170, informação alfa. 1170, acione a identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 050, QNH 1020. Para o 050, via, quanto está de fora estável? 3170. Foi TAP, gol 1170. TAP, obrigado. Salvador, 5972 com a Alfa. 5972, acione a identificação, dessa vez chegada bom para o nível 060, QNH no 020. 060 no 020, 5972. 1246 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no 0. CS, repassará estabilizado, agora 246. 4235, DCV para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ciente desce via até 2000 pés, é autorizado final ILS e reporte estabilizado, azul 4235. ILS, segura 246. 1246, chame a torre Salvador 118, decimal 95. 1295, Urano 246. Torre Salvador, sou Urano 246, agora 2.7 milhas de Simbra, uma boa noite. 46, boa noite, ajuste no 020, 150 graus, 129, pouso autorizado, pista 10. 7, agora você vai estar travado, autorizado, pista 10, gol Urano 246.